Última até a próxima guarda, espero se posicionar o ajuste com 27. Consiga conforme a orientação da espera. 2, for Papa Mike 92, X-ray. Gente, Mike ativou em coordenação com a infra-aero. A torre está ciente do 11 para o portão 02 e a poxa terra. Confirmando o portão 03, confere. Ok, ciente, posto que tem a Mike em que vira. Roger,